Solo aos 3-2. Livre táxi à direita até o Pad 5. Frequência livre no corte. Boa noite. Santa 3 Hidrazona, após pelo, desça para 2500 PES, após estabilizado no ILS Whisky. Via Upper Whisky 58 até Recife, após direto, decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, com transição a Aru, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5077. Voo 896, copiou que está autorizado 370, para João Pessoa, na Upper Whisky 58, Recife, após direto João Pessoa, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aru, transponda 5077, controle 1208. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, gol 1896. Chamarei 1896, obrigado. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste 1-0, 1-9, gol no 7-4. 1-0 na nave, direita vai reportar pronto, 7-4. 4-5, bom trabalho, da 3-1-5-2. Você também. Voo 1714, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-6-0 graus com 07 nós. Alinha e decola 1-0, voo 1714. Na 3170, confirme essa velocidade. 2309. Na 3170, reduza para 2309 a velocidade. 2309. Jet 6746, reduza a velocidade de 2209. 2209, 6746. Belém, o nível 380, só um minuto para a cópia. 381 não tem condições de voar direto na do 366 e reportar estabilizado? Já tá voando, vai reportar. Perfeito. Voo no 714, decola os 37, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, legal. Trip 5317, copia. Curva esquerda para o 020, limite ao localizador, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 020, croa, limitado para o localizador. Então, 3170, desça para 4 mil pés. 4 mil pés. Controle, boa noite, voo 1714. Voo 1714, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, saída Pucca. 230 Pucca, 1714. Planejamento correto, chama pronto pushback, acionamento, portão 01. Sete quatro meia para o localizador, curva direita para o 050, reporte estabilizado. Direita 050, reportará estabilizado, 0745. Bom dia, eu no 606. Tem a informação Charlie, autorização Campina Grande no 5. Gol no 606, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Campina Grande, o nível 390, via Upzulu 10, até a posição Neuma, após o direto Campina Grande, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucca, transição Zipar. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5101. Autorizado 390, Upzulu 10, Neuma, direto Campina Grande. Decolada 10, fuga esquerda, Pucca, Zipar, 208, controle, 5101 no transpondo, gol no 606. Protejamento correto, portão 05, chama pronto, gol no 606. Vai chamar no 606. Então, 3891 está estabilizado. Agora estabilizou, seria? 3891, complete, semitorre 118, decimal 95. 3895, boa noite. Aliás, bom dia. Bom dia. Objeto 6746, desça para 2 mil pés, autorizado afinado, procedimento LSX2. Ok, descendo para 2 mil pés, autorizado final do F2. Então 3891, no, tem livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Grato, livre pouso, tá, 3891. No 714, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545, uma boa noite. Então, 3170, reduz a velocidade 190 nós, segue tráfego 9 horas, 9 milhas, com 170 de graus de pitch. 2199, está 3176, complete de aproximação, chame Torre 118, decimal 95. 2175, boa noite. 3170, desça para 2000 pés. 2370. Aproximação, reporte o marcador externo embaixo travado. Reportará marcador externo embaixo travado. Logo 1994, solicita acionamento da posição. Está no posição 3. Livre acionamento, chama pronto para push, igual no 994. Vai, push. Autorizado, 3170, já é? Autorizado, então, 3170, segue com o número 2. Autorizado com o número 2, mantendo 190, 3170. Número 606, pushback acionamento 5. No 606, autorizado, chama táxi. Vai falar pro táxi, no 606. Passado externo, baixar e travado, abjet 6746. Web 6746, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 08 nós. E aí, tive pouso 6746. Gol 994, solicita pushback na posição 03. 994, autorizado, chama táxi. Então, 3170, passando dura, complexo de aproximação, chame Torre 118, decimal 95. 1895, tá, 3170, um pouco. Boa noite. Salvador, boa noite, 3170 da TAM, sinal, passamento da Serra, baixar travado. TAM 3170, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gente, 3170. TAM 3891, observe o Boeing da Gol à sua esquerda na saída do pátio 3, ingresso a Juliette, portão meia dúzia. Webjet 6746 no solo aos 47, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso da Taxi Juliette. Direita na sua escuta, via Alfa, reporta para ingresso da Taxi Juliette. Obrigado. Voador 3517, estiver retornamento. Gente, 3517, mantenha a posição, aguardando. Alternando Fortaleza com 4 horas e 25 de autonomia. Gente, o Gol no 606 aguarda para iniciar o táxi. Aguardando no 606. O TAM 3170, livre pouso na 10, o vento 190 graus com 07 nós. Livre pouso na 10, TAM 3170. Passou perto aí, meu. Arrumadinha ainda. É, beleza. Alô, bom voo aí. Obrigado, você também. Avisa o tratorista aí. Vou avisar. Um abraço, até mais. Até mais. Torre, Gol no 896 para o posto de estacionamento, 104. Sente o Gol no 896, mantém a posição, é o número 2 para o posto no setor. Aguardando no 896. B6746, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantém antes da Juliette, aguardando ingresso, 6746. TAM 3170 no solo ao 50, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 09. Na sua escuta, livra a direita, Alfa Kilo, pátio 3 para a remota 09, TAM 3170. Gol 1994, está próximo ao táxi, do AB 136, Salvador, 2 horas e 22. Pesado direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste no 019, gol 1994. Reporta pronto via Índia, gol 1994. Gol no 606, em frente, segunda direita, segue o Boeing da companhia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 019. Ok, direita, segue em frente, na segunda direita com o Boeing da companhia. Não é informação, sinal no 606. Webjet 6746, Juliette, portão 02. Direto Juliette, 02, obrigado, boa noite, senhor, bom trabalho. Correu 896. 896. Pois o colega da web retaguarda está autorizado? Negativo, eu tenho o Embraer da Trip no portão 01, na sua direita, que já solicitou o pushback. Não tem como fazer simultâneo, a gente... É, com ele não, no ano. Só um minuto. Voo no 994, a linha decola, o vento 170 graus com 08 nós. Linha decolada 10 para o voo 994. O Web já está esperando aqui a retaguarda do voo. Ciente. Trip 5317 na escuta. Na escuta? Coordene com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol no portão 04, à sua esquerda. Vai realizar o pushback simultâneo, o tráfego vai puxar até a saída do pátio 3 e o senhor realiza o pushback padrão. O Boeing da Webjet parqueando agora, à sua esquerda no portão 02, após o parqueamento, autorizado. O Gol no 896 coordena com a equipe de pátio, realiza o pushback simultâneo com o Embraer da Trip, à sua direita no portão 01, puxa a aeronave até a saída do pátio 3. Paciente, vai puxar até a entrada do pátio 3, deixando a saída do colega do Trip no Gol 896. Espera pontão no 01606. 1606, alinhar e manter, cabeceiro no 0. Alinhar e manter 1606. Voo no 994, decola o 55, controle agora, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana, 994. Controle Salvador, voo 994, decolou na FUCA, na 6.2000. Com 1994, contato radar decolagem, suba para nível de voo 350, sai da FUCA. 350 FUCA, 994.

Zero Fulcão, 1606. Trip 5317, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Decolagem no zero. Cabeceira 1-0. 994, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. Recife agora 2685, 2545, obrigado. Bom final de semana, 994. Muito obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite. 35317. Contato radar na decolagem. Suba até nível de voo 320, restrito pelo centro. Saída Momo. Saída Momo, restrito inicialmente 320, 5317.